brincadeira. Sai daí. Meu amor, você deve tá brincando com a minha cara. Para, para, para. Por favor, se não quer ficar comigo, então para. Para, para, para. Eu te mimo, dou carinho e você não quer. Fica louca quando eu falo de outra mulher. Se liga, menina, ficou só de cima. Sim, não quero mais. Meu amor, quando eu me aproximo, o seu corpo arde. Arde, arde, arde. Dá calor quando treme, que a paixão é de verdade. Arde, arde, arde. Nosso fogo é um jogo que eu não sei perder. Nossa cama fica em chama quente de prazer. Se liga, garota, beija minha boca. Sim, eu quero mais. Beijinho do neguinho?